Ato significa atitude diante de uma situação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diante desse quadro, Deus resolve tomar uma atitude, ou melhor, Deus faz o primeiro ato. No versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E a terra que estava em trevas passou a ter luz e vida. E Deus, com seu poder, foi criando todas as coisas, todos os seres viventes, e foi povoando a terra. E a terra que outrora era sem forma e vazia, com o ato de Deus, ela se torna habitável. Depois que Deus criou todas as coisas que existem, Deus resolve criar alguém à sua imagem e semelhança. A partir do versículo 26, Deus começa a criar o homem e o coloca para cuidar da terra. Deus, ele tinha uma comunhão tão grande com o homem que no final do dia ele vinha para conversar com Adão. Mas um belo dia, depois de algumas orientações, Adão e Eva desobedeceram a Deus e cometeram o primeiro ato da vida deles, comendo do fruto proibido. E nesse momento, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Deus, com seu imenso amor, ele não poderia simplesmente deixar que a obra-prima dele, o ser que ele criou com tanto carinho, que ele formou com as suas próprias mãos, se perdessem por aí. E Deus resolve traçar um plano para resgatar aquilo que ele valorizava muito. Então Deus faz mais um ato. Ele envia o seu único filho, Jesus Cristo, para resgatar o homem do pecado. Em João 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como encontra a sua vida hoje? Sem forma e vazia? Talvez o primeiro ato o fez se afastar do Criador, assim como Adão e Eva. Mas Deus ainda dá uma oportunidade para você tomar uma decisão. E este pode ser o primeiro ato de uma virada radical na sua vida. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estas canções que você acabou de ouvir deixa claro que Deus te ama e está esperando o seu primeiro ato para uma nova vida com Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: estando em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gostaria que você prestasse atenção nessa história que eu vou lhe contar. Duas vidas, dois rumos. Ambos nasceram no dia 12 de fevereiro de 1809. Um na Inglaterra, filho de um médico rico. O outro numa cabana no interior dos Estados Unidos. O inglês graduou-se na melhor faculdade, enquanto que o americano não foi além de um ano de escola. Em 1859, 50 anos depois, o primeiro dos dois, Charles Darwin, publicou o famoso livro A Origem das Espécies, no qual defende a teoria da evolução, que tem servido de alternativa de fé para milhões de pessoas que não querem crer em Deus. Poucos meses depois, O outro, Abraham Lincoln, que fora um simples lenhador, elegeu-se presidente dos Estados Unidos em plena Guerra Civil, alicerçando sua vida e seus atos na Bíblia. Ele manteve a nação unida e tornou-se um dos seus maiores líderes, dando ao país e ao mundo diretrizes que ainda hoje norteiam governantes e governados. Dois meninos nasceram no mesmo dia e em sua juventude fizeram importantes escolhas. Um acabou destruindo a fé de milhões. O outro construiu a fé de uma nação inteira. Você, jovem, também tem que fazer a sua escolha. O resultado dessa escolha pode ser tão abarcante como foi o das escolhas de Darwin e Lincoln. Josué disse ao povo de Israel: decidam hoje a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gostaria que você, aí mesmo onde você está, se você puder, faça uma oração juntamente comigo. Coloque a mão no seu coração e ore assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu sei que andei errado, mas a partir de hoje eu quero te servir. Eu tomo essa decisão hoje, porque eu quero ser um servo do Senhor. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas, tudo que eu fiz que desagradou o Senhor. E eu peço a Ti que me ajude a permanecer fiel, e aonde eu for, eu vou proclamar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou juntamente comigo, creia que a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai continuar fazendo algo tremendo na sua vida. Você vai sentir uma paz tão grande que ninguém pode tirar. Essa paz que excede todo o entendimento. Procure uma igreja próxima da sua casa. Procure crescer na graça e no conhecimento. Leia sua Bíblia diariamente. Isso vai fortalecer a sua vida e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.